This podcast is part of the MyPodcast.com network. Go online right now and get your very own 100% free podcast, MyPodcast.com. Dreamcast. Bela tirada, hein, Bela? E a gente tá com um convidado especial, o Fuca. E, bom, eu sou o Sigs, assisti Street Fighter 2 no cinema. Bom, eu sou o Lanzan, tô bebendo uma nova skin muito maravilhosa. Ah, meu Deus. Sua mãe sabe. A cerveja do planeta. Estava lendo Rolling Stone e baixei o novo CD do Franz Ferdinand. Eu sou o Franjola. Eu sou o Cico. Eu fiquei olhando o Franjola. Eu sou o Franjola. Estava olhando a força da Britney. Sou o Fouca e eu gostava do Raul Júlia, já que é falecido, coitado. Eu sou o Júlio e o poder do Hulk é saltar de novo. Quem não viu o vídeo, veja. O link está no post. Tá bom? Beleza, então o nosso assunto de hoje vai ser filmes e videogames, a mistura que não dá certo. Só uma vez deu certo. Uma vez. Qual é a sua vez? Mistério. Tenho minhas dúvidas. Não, beleza, gostei disso. Como eu diria, alguém que não concorda com a gente. Quem não viu nenhum filme, zona de spoilers total aqui, porque a gente vai falar os finais, tudo que é coisa do filme. Então quem não viu, por favor, troca. Vale tudo. Curiosidade, foi em 86, Super Mario Bros, um anime que eu descobri catando no, na internet. Cara, quem tem internet pode procurar. Então. Não é um filme. Olha, baixar. Não é um filme, é um anime. Eu não sei, eu tentei catar no mini 9. 86. E aí, o primeiro filme com atores, todo mundo lembra, Super Mario Bros, que é... 93. 93. É, né? Sim, 93. Super Mario Bros, 93, baixei esses dias. Vou dizer pra vocês, Luigi, o Mario é o Bob Hopkins, eu acho. O Luigi é o John Leguizamo, ou Peste. O Peste. Qual a diferença do Mario e do Luigi? O Luigi usa um boné verde virado pra trás. Eles são dois encanadores do Brooklyn, que vão salvar uma amiga deles, que é a paleontóloga, a Daisy. Sim, não é a Peach. Sim, não é a Toadstool, que é a mesma. É a Daisy. E a Daisy é uma paleontóloga. O meu... E ela descobre os dinossauros num cano. E toca Joe Satriani. Ela vai pegar o Yoshi, é filho do... É. Ela entra num cano. Pera, tudo. Como é que o Yoshi nasce? Explica. O Yoshi é do tiranossauro, do Rex? Boa, aproveitaram aquele filhote. Não, peraí. Não sabe do pior? Estamos rindo, mas o copo é um tiranossauro Rex evoluído. Ele virou humano. Qual a diferença entre um humano e um tiranossauro Rex evoluído? O cabelo. Obrigado. Tava pensando que na verdade o Yoshi é um velociraptor, só que ele é do bem, sabe? É. E tem uma cela. E botas. Oh, eu sou um tiranossauro, vou usar essas botas. No filme ele não tem botas. É da mesma época que o Jurassic Park. Não, vamos falar sério agora. Filme é o quê? A Daisy é uma paleontóloga com o Mario e o Luigi, que são encanadores, são amigos dela, chapas. E eles entram num cano e entram na época dos dinossauros, sei lá. Que o Copa comanda. Cano, literalmente. É, e eles querem comandar o mundo todo, no caso a Terra Real. Então tá, mas é importante. Alguém pega a princesa no final do filme ou não? Na minha mente, assim, bem no fundo, eu acho que o Luigi dá uns pés. Luigi, cara. Luigi. É que nem aquela animação em Flash, né? O Mario tá com a mente grávida. Daí ele tá lá esperando o filho e nasce o Yoshi, nasce o Luigi, nasce até o Ryu, mas não nasce o Mario. Ele, Mario. Nasce o Mega Man. Nasce o Mario. só o bigode que não sabe. Você foi o Luigi que pegou, como diria ele, no Mario Sonic at Olympic Games. Who is the number one now? Luigi is the number one. Luigi. Ele fala sério. Who is the number one now? Luigi. Mario Verde. Mario Verde. Tem que sair um novo filme do Mario com a Luigi e o Wario. Vai, boa. Mas assim, ó, vamos falar agora sério. O filme do Mario vale por uma coisa, que é o Yoshi, né? Muito bem feito, muito legal. Eu acho que vale. Tem meu voto. E por que tal? Quem vai pro paredão? O segundo filme, com atores Double Dragon, que só eu fui lembrando. A Bobo. E o vilão era o Patrick, o cara do Terminator 2. Eu ia falar o Patrick Swayze, mas não é o Patrick Swayze. O Patrick coitado, tá? Tá morrendo e eu vou ver uma autobiografia. Mas ele tá morrendo há tempo já, né? É verdade. Ah, como é que é? Ele aparece até no Wayne's World, né? Sim, ele aparece no 2, mas aparece como um policial. Sim, ele é o John Dugan. O John Dugan. Enfim, mas Double Dragon. Ele que a gente não lembra. Double Dragon. Ele é o Fallout do Terminator. Claro. Double Dragon eu não assisti. Perdoem, obrigado. A Bobo. Já sobre o Abobo. Não lembro. O Abobo era aquele cara musculoso. Quem assim, que eu vou saber de um cara? Billy Jimmy, a noção do jogo. O que interessa o Frajola? O que interessa de cara musculoso? O que te interessa? Fala pra nós. Peitos. O que te interessa? Peitos! Tá, e aí, que é informações? Informações. A história do jogo é o Billy e Jimmy pegam as namoradas pra uma gangue e eles vão mandar as elas. Uma gangue! Pega! Perdi minha namorada pra uma gangue! Sequestraram minha namorada, não sei por quê. Gangue é uma coisa nos 80. Gangue é uma coisa nos 80. E daí no filme a gangue toma conta da cidade, né? Que tem 10 horas, tem horário de recolher, ninguém pode estar nas ruas. E o pai da mina é o delegado. Que é um agarro, é um agarro do pai do pai. Que é o prefeito. É o agarro. O melhor prefeito do mundo, cara. Ele deu pau, ele vai lá quebrar tudo. Pô, sangue aí, vou pegar meu suspensório e vou quebrar a pau. Devia ter um filme do Final Fight. Deveria ter. Final Fight. Que era tudo briga em aqueles prédios detonados. É negócio meio apocalíptico. Não deu certo. Filme, Mad Max. Como gostam desses apocalípticos? De fio. Meu Deus. E um cara era famoso, não lembro o nome do ator, mas era famoso. Mark Dacascos, porra. É, o Bobo. Ele faz coisa Steven Seagal. O Abobo era o Kleber Bambam. Saiu do Big Brother. Alguém que ainda lembra um Big Brother, né? Próximo filme, eu fui ver no cinema Street Fighter, a batalha. Rodrigo. Game over! Raul Júlia, seu melhor papel. Raul Júlia, família, morreu depois do filme. É, ele assistiu. Não, os atores. O Gaio, o Van Damme. O Guile é o Van Damme. Porque Gaio não é, respeito. O Guile é o William Gill. Mas até em inglês falam Guile. Não, ele foi o William Guile. Ele é. Tinha o primeiro nome, William. Eu lembro disso. Guile é coisa do Tiger Robocop, né? Do facão. A Kami. A Kami era a Kylie Minogue. Não, a Kami era bem representada. Sim, a Chun-Li também. Sim, a Chun-Li era uma repórter. O Honda era o cameraman. E o Balrog era ficar na mesa de edição, sabe? Como pôr todos os personagens num jogo, botando um como cameraman e outro na mesa de edição? Tinha até o T-Hawk, que não era índio. Nem precisa de uma história. E o Blanca? Era o Nash. Que era o Nash, o Charlie, que era o amigo do Guile, do Guile. Eles confundiam mentes na época. Confundiu o mês. Carlos Blanco, um brasileiro. O Dalcin era cientista, o DJ era. Dalcin tinha cabelo e depois não tinha mais. DJ, DJ era malandrão. Olha, eu, quem me der dinheiro? Roubou os Bison Blu-ray Street Fighter. Não, como é que tu inglês? The Last Battle? Street Fighter Movie. The Movie, só. E tem o jogo, Street Fighter. Não, antes do jogo vamos citar Ryu e Ken, claro, né? Sim, meu Deus, Ryu e Ken. O que eles fizeram no filme? Apanharam. Ken. Ken dá um Shoryuken espetacular. A minha mãe fez isso aí lavando a janela no segundo andar. Julie! E Ryu dá um flash, né? Ah, tá louco. Filmou só. Ah, mas isso na época era tri, cara. Você se emocionava. Ctrl-C e Ctrl-V no sol. Não, sério, eu gostei muito do filme na época. Não, na época eu achei a fuder, mas depois que eu vi assistindo no SBT, eu pensei, puta que pariu. Qualquer coisa, tela de sucesso, sexta-feira, Street Fighter. Game over. Quem jogou Street Fighter Movie sabe o quanto é bom esse jogo. Sawada, ouvi falar. O quanto diversão tem esse jogo. Mas quem é o Sawada, né, cara? Eu não sei. Pô, Sawada era pra ser o Charlie. Ele tem um facão. É, pra ser o Charlie. Não sei. Ele é amigo do Sawada. Sentido, Sawada assim. É amigo do Killer. É. Mas tem o Blanca, aquele cara pintado com guache verde. Era tipo o Lu Ferrinho, né, cara? O Hulk lá. Ah, igual. No Street Fighter Alpha ele tá como Charlie ou Nash no nome dele? Depende. Nash no Japão, Charlie e Estados Unidos. É que nem Barong Bag. Qual foi a causa de morte do jogo? Ah, eu não sei. Ele viu o filme. Acho que ele viu o filme e falou. Morri. Ele game over. Game over. Game over pra minha vida. Angélica. Não, acho que ele assistiu e começou. Familiar. Round Julia Blues. Guy wins. Round 2. Não, por favor. Joguem Street Fighter Movie. Baixo voador, jogo, falha. Principalmente o especial do Ryu, que é o Shinku Hadouken, que ele dá 9 Hadouken seguidos. Tipo, não é um que dá 9 hits, é 9 assim. Hadouken! E o Ken não fala Hadouken, ele fala Fireball. E não fala Shoryuken, ele fala Dragon. Obrigado. Posso estar errado, mas é o que eu muito bom. Foi ver no cinema também. Isso. Mas é bom, como, né? Eu disse, quem não jogou Mortal 1, 2 e 3, não vai ficar bem que foi. É tchaqueira, luta. Não, entende? A história. A história é igual pro jogo. Você que se fala, ó, vou pegar os lutadores, vou meter na ilha tal, pra disputar o torneio do Outer World. Daí tu pensa, ó, isso tá bacana. Tem até o Goro, bem feito. A história que nunca vi pro jogo, que eles não mudaram em nada, assim, né? Tem até o Reptile. Tem o Reptile. Ah, é, no filme, né? Que no primeiro jogo ele é um cara secreto. Sabe? Sim. Ele é o. Quando tu mata, você quem dá um repeat, tem aquela bruxinha que fica passando. É. Contra o Reptile. Pois é, o Shang Tsung tem a forma do Mortal 3, Mortal 3, né? Ele dá uma fatalha tipo Mortal 3 também. Bah! Uau, meu Deus! E o Raven é nada mais, nada menos que Chris Lambert! Lambert! Lambert! E depois o Highlander! Olha, uma curiosidade. Mas o Chris Lambert não quis fazer o 2. Até a Sônia pensou, vou ficar conhecido como a Sônia e nunca mais. Nunca mais fez mesmo, mas ele queria fazer um e dois porque foi uma droga. Depois desse filme, ele fez um filme chamado Nirvana. É, eu lembro desse filme. Que era ele dentro de um jogo de videogame. Mas esse filme é novo, né? Eu assisti, eu lembro. Eu assisti na época também. Que no Stargame, quem. Não sei se alguém acompanhava o Stargame, que ele participou numa entrevista com o Gualda, jogando Mortal Kombat 2, que era o Raiden. É verdade, Gualda. E o Mortal, né? O Highlander, né? Acho que depois ele morreu totalmente, né? A escalação do Mortal 1, muito boa, eu acho. Do filme, sim, sim. Muito boa. Sim. Liu Kang, Sonya Blade. Todos. Johnny Cage. Todos ganharam. Para meu maior fã, Johnny Cage. É. Só que o momento bom do filme é um negócio que eu não gostei. Eu não gostei mesmo. Porque negócio que eu não gostei mesmo do filme foi final. Que o Sub-Zero deu meia hora que você deu pra dar o gelo. Ah, é. E o Liu Kang pega um balde e mata ele. Isso é. Não, é o poder do balde. Não. Vai, o poder do balde é congelado. Não é. Eu acho foder. Porque. E tu tá ligado que ele ia dar o Fatality do Mortal 2, que ele fosse sempre a bolinha. Sim, que ele fosse trabalhinho. E aí ele. Cara, é 95 e o efeito do gelo é muito. Não, é verdade. Não, mas é 8 de agosto de 2000. Pela lógica do golpe do Sub-Zero, com certeza. Não é nada da normal, mas tipo. Mas devia ter mais um jogo. O Sub-Zero é o mais foda, brutal. Não pode morrer daquele jeito. Não, sabe? Verdade. Mas a luta do Scorpio, do Johnny Cage. Luta do Scorpio, do Johnny Cage. Palmas, palmas. É, palmas, que é uma bela luta. Mano, venha cá, né? É. Como diria o SBT, venha cá. Venha. Mortal Kombat é aniquilação. Que eu achei bom até a parte. Eu também muito bom. Eu achei bom até a parte daqueles dragãozinhos tatuagem. Saiu os tatuagens. Ah, é verdade. Viraram os dragãozinhos. É isso aí, pô. Aqui está no filme. Porque é nesse que o Liu Kang dá o animality dele que virou o dragão, saca? É. O não, é o Wolf ensina ele. Porque a história é a aniquilação. É a história do Tree, saca? É sabe, Jace, tem o Nightwolf. Pois é, o Jax. Eu me neguei a assistir. Eu me neguei a assistir na época, por quê? Porque era o 3. Tipo, pulou 2, que é o meu preferido de todos, claro. Eu me neguei a assistir, até hoje eu não assisti. Não por ser chato, mas porque não tive oportunidade também. Mas é que o 2 tem a Sonya presa e quem que é? E o Kano. Johnny Cage morre. E o Kano, né? Johnny Cage morre. Ele morre por quem? Que eu não lembro mais. Ah, acho que ele. Cresce um bagulho muito louco que fica em cima, saca? Eu lembro disso, quando ele morre. Quem sabe o Johnny Cage? Eu não sei, eu não lembro. É o Scorpion? Peraí. Não. Eu não sei desse. Ah, pessoalmente eu não sei. Eu sei que assim, tipo, esse negócio do Mortal Kombat é paralisado de tanto em tantos anos. Aí o único realizado certo, digamos, em relação à lenda da história do jogo é o do Mortal 1. Aí do 2 é o Shao Kahn que resolve invadir a Terra do nada. Não, mas aí que tá. É o 3, saca? Porque assim é a história do jogo. O Shang Tsung, ele dá duas chances pra ele. Não consegue conquistar o mundo no outro World, como o Goro, como o Kintaro. Ah, é verdade, porque o segundo não é na Terra. Né? O segundo não é na Terra. E o Shao Kahn, puta que eu parei, mas tu é um merda. Eu vou lá eu fazer essa merda. Ele deixa vai lá, aqui, deixa aqui. Deixa pra mim que eu sou foda. Ele vai lá e pega a Terra. E por isso que no 3 tem os cenários da Terra todos. É, isso aí, Kate. Tanto que tem o Striker. Sim, Cristo. Que é o único o humano sobrevivente depois dos lutadores, né? Que é mas nem mostra ele. É um policial. É um policial. Ele é polícia, né? Polícia. Não lembro se mostra. Também conhecido como é Capitão Nascimento. Ah, eu acho que não tem o Striker. Não mostra o Striker, porque eu não sei, eu não vi. Não mostra. Mas tem o Cyrex, tem o Jax com os braços já. Tem um monte de coisa legal. Não, tipo, só o filme é bom? Tem até o pai do Shao Kahn. Shinnok. Tem até o Shinnok no filme. Mas é que o Shinnok é um Elder God. É. Assim como o Raiden é o Elder God da Terra, sabe? E o Fujin é o Elder God. Do Realm. Tá, o Fujin é do Raiden. O Fujin é o Deus do Vento, tá certo. É um amigo do Raiden. Parceria. É, mas é verdade. Ah, vou vir campeonato aí, vou levar essa parceria aí. O universo expandido da série Mortal Kombat. É legal. É bem bom. Só que depois do segundo filme, fudeu, porque lançaram aquela série lá, bagaceira. Lançaram outros filmes que eu não tenho nem. Passaram na CBT. Lançaram aquela série. O principal era o Sub-Zero. E o Kung Lao. O filme com o Sub-Zero, a série com o Kung Lao. Daí ele, como ele virou língua. Ah, você sabe de uma coisa, que essa série lançou uma atriz. A Christina Locke. White Lotus. O seriado do Mortal Kombat lançou uma atriz, que era a Christina Locke. A Kelly fazia junto com o Kung Lao? O Terminator 3, sabe? Eu não sei, mas ela saiu aí. Ah, é, a melhor do Terminator 3. Fish, mas... Mortal Kombat, hein? Sabia que vai ter o filme novo também, né? Sim. Dá pra sair pra 2010. Eu não sei nada ainda, eu só não pesquisei muita coisa. Não sei por quê, porque a série do Mortal não tá meio morta, né? Só pros fãs. O jogo em si também. Ou o jogo DC lá. Não, não, lá é... não, eu não joguei, não sei. Eu joguei, a jogabilidade é dura. Não, foi. Eu sei que eu não tenho poder de saltar. Mas quem tá metendo... O último jogo da série do Mortal Normal, aquele Deception lá, é bom jogo. Então, eu jogo. E o último que eu achei ruim por causa dos Fatality. Não, o Armageddon é muito podre. Mas o Armageddon... Todo mundo tem o mesmo Fatality. A graça do Mortal é o Fatality, pô. É lindo do que o Fatality da especial. Mas tem 60 e poucos jogadores. Pô. Mas não. Mas devia ter os Fatality. Mas devia ter os Fatality. Os Animality, o Fatality. É. Mas eu acho que por causa disso aí que a mídia não colocou, sabe? Tipo, o lutador demais pra colocar. Mas é o dinheiro, Thank you. morreu pra caralho, porque foi o Mortal Aniquilação foi em 97. É. Daí, só em 2001 que veio o Lara Croft Tomb Raider, que esse eu odeio a Gina Jolie, então fico confortável. Eu acho uma droga esse filme. Eu gosto, eu sempre que o desculpe interromper, eu sempre que o Frajola gosta do filme Dia, que ela é uma lésbica. E ela pega a Jennifer Aniston. Pra falar a verdade, é o seguinte: Lara Croft, eu acho horrível os jogos dela. Nunca gostei de jogar. É duro demais. Não, eu joguei os velhos, eu gostava, eu achava. O filme eu nunca gostei, eu só assisto por causa dela. Claro. Então eu não tenho muito o que falar, sabe? Eu acho que. É o filme, ela vai atrás de alguma. Ah, é. Não, Julie pode a mãe dela manda ela comprar leite. John Voight. O pai dela mandava. O Júlio tá certo. É, pior né? Que o John Voight é o pai dela até no Lara Croft, né? Que é o pai dela de verdade, pra quem sim, não sabe. O cara da Anaconda, pra quem não sabe. Eu não sei. Eu sei que na Anaconda tem a Jennifer Lopez. Ah, mas que é o quê? Eu lembro do segundo, que ela vai buscar um negócio que origina a vida lá na África. Do primeiro momento, eu acho assim, eu joguei Tomb Raider, eu achei a foder, e eu acho que o primeiro filme é bom, eu acho que é válido. Ah, pra filme de ação, não chega a ser válido. Não é o Indiana Jones, é. Nem o Indiana Jones feminino, é um saco. Tá, mas tem uma gostosa, ela vai atrás de aventura, é um jogo. Tem uma gostosa, peituda, que vai atrás de aventura. Olha, pra vocês terem ideia, o único jogo que eu joguei... Foi o primeiro Tomb Raider, jogava como Nude Raider ainda, né? Eu joguei o segundo um pouco e joguei o último aí que eu achei. Eu joguei o 1 e o 2 e depois. O último Tomb Raider 2. O que o Frajola falou? O jogo era uma gostosa com ação. É verdade. Não tem o que tirar, é isso aí. É, e deu sucesso. Eu acho que é sucesso. Lançaram dois filmes. Não, foi sucesso. Fez dois, né? Só que ela não vai fazer mais Lara Croft, que é a Angelina Jolie. Não, peraí. Se sair o terceiro, quem vai ser a atriz de Jolie? Pera. Notícia dessa semana. Megan Fox. É, eu obrigado, Jesus. Ei? Daí eu vou assistir. Megan Fox. É, melhor. Sim, já apanhar? Vai embora. Sim, cara. Boa, Megan Fox. É. Só que o problema é que ela não é peituda, né? Tipo, porque ele já. Ah, nós vamos fazer, não tem problema. As mágicas. Né? Mas aí é mágico, tá. Não quero mais. Qualquer puta vira peituda. Lara Croft bonita foi aquela ex-bailarina, ginasta. Verdade, vamos referenciar. Beleza, que arranjaram pra fazer a publicidade do último jogo do lá. Do não, verdade. E ela é ginasta e tal. Bom, ela é igual, tá? Eu? Ela é mais igual que a gente mesmo. Venerando aqui, ó. Eu lembro da Ação Games e mostrava Ellen Roche como Lara. Ah, essa é verdade. Bem lembrado. Ellen Roche. Ellen Roche, qual é a música? Qual é a música? Na Ação Games. E ela namora o cigano Igor Ricardo Mack daquela novela. Da Globo, que esqueci o nome. Ah, como é que é o nome da cigana? Lara? Não, o nome da novela. Dara. Dara. A Dara, essa é a novela aí. Ellen Roche foi Lara Croft. Então, é, coração de alguma coisa. Ação Games. Não sei o quê. É, foi... Ação Games. Ação Games é muito caralho. Ah, tinha cheio de posto de mulher. Né? No final. Tiazinha, o que você achou desse jogo? Nem jogava merda. Tiazinha, você tem que não existir. Próximo jogo, As Aventuras de Tiazinha 2. Qual que é o próximo filme? Ou As Aventuras de Tiazinha 2. Lara Croft Tomb Raider ou Lara Croft 2 Tomb Raider? Final Fantasy The Spirit of Sweet. Daí saiu o filme, né? Nós esperando. Pá, vai ser um baita jogo. Filme CG. Pra todos os lados. CG. Vai ter o Clodo com aquela espada gigante. Lembra que saiu Paulo? Daí que saiu só a imagem do CG do olho dela. É. Os caras defecando, defequei. Até no jornal do almoço saiu matéria sobre essa porra de filme. Arky Ross. Aí era lá no Arky Ross, não lembro o nome dela. Tira o nome Final Fantasy. Pronto, tira, então filmão. Não, Manhattan, não, eu acho que tem mais. 2900 e você vai destruir. Qual é a história do filme? Qual é a história do filme? Frajola, eu não lembro. É sobre os espíritos da Terra, né? Que eles querem recuperar Gaia, que a... Gaia é a Terra em todos os jogos. Isso aí. Mitologia que vem do centro da Terra, né? e a Terra foi devastada. Ela tem que juntar, acho que, 7 símbolos. Uma coisa assim, são 7 almas especiais. É. No caso, eu estou me lembrando agora que é uma vida lá do inseto, uma planta. Bugs Life. E uma bateria. Uma bateria. Não sei o quê. Que é uma célula, é uma célula viva. Mas ó, do jogo tem o Cid e tem a Gaia. A Gaia que nem é do jogo, que era a mitologia, que a gente vai fazer um dia um brincar sobre Final Fantasy, a mitologia, whatever. Mas enfim. O Cid, o que é o Cid? O Cid é um cara que tem todos os Final Fantasy. Qualquer idiota com o nome Cid. Ou ele era piloto de uma nave no primeiro ele foi um bandido. Final 8 ele era o headmaster da Balangar. Eu não digo que é o mesmo cara. Sim, mas no 9 ele era o líder de Mindblow. No 7 ele era Guilherme Sete. Cid, Chocobos e Gaia. Tá. Mas no filme tem só o Cid e a Gaia. E o filme, olha, a Square Enix, na verdade era só a Square Soft, né? Quase levou um chumaço, né, cara? Ficou devendo pra caralho, porque foi sucesso. Eu gostei do filme, eu não jogo muito, mas eu gostei do filme. Tira o nome Final Fantasy, é um filme. Mas, meu, eles fizeram o filme como se fosse, não é um filme de um jogo. É como os fãs esperavam um jogo diferente. É, não, é que os fãs esperavam um filme, um jogo novo. Com summons, com batalhas, com... Aquela coisa RPG, mas mais pra frente citaremos o filme que consertou este. Vocês imaginam a. Como é que é o nome da personagem? A Kid Ross. A Kid Ross chega lá, precisa pegar a sala de uma planta. Aí ela enfrenta monstros, aí ela bate no monstro. Aí depois o monstro bate nela. Aí, minha vez, ela vai lá e bate. Ela vai. Meu Deus! Aí faz aquele barulhinho. Mas hoje em dia não tem mais isso, Zé. Que era a modelo da atriz que dublava Mulan. Eu lembro disso. E tem o Alec Baldwin. Só falta o Matt Damon. O Advent Children. O Advent Children saiu em 2005. Ah, o Final Fantasy VII? Perfeito. E foi o concerto do erro do Spirit Swift. Teve um anime que saiu junto, teve o filme. Eu não assisti. Tem até um jogo depois do filme. Eu te empresto, Júlio. Eu assisti o filme, gostei do filme, mas eu não entendi metade porque eu não joguei. Eu não joguei. Mas no DVD do filme tem uma explicação da história. Tem a história. Tem a explicação, é verdade. Só que é complicado, né? Quem não entendeu o jogo, assim, não, pode esquecer. Mas tem, pô. Meteoro, Genova. Tem o que todos os fãs queriam. Sumon, tem o Bahamut. Cara, tem a Ares. Tem a Ares, tem Choro, tem Drama, tem tudo, né, cara? Tem o Sephiroth. Tem a música. A luta do Sephiroth, pô, com o Cláudio é a fuder. Japonês? Isso aí. Japonês criou o jogo, só o japonês que faz. Japonês quer voar, né? Japonês puder voar, eles não vão fazer mais jogo, mais filme. É, isso é verdade. Eles só vão voar. Isso é real. A oitava maravilha. E o circo chegou com Barbosa. Sim, o primeiro filme é bacana. Eu só vou falar quando a gente falar do The Generation. Depois eu vou falar. Não, peraí, eu vou falar agora. Resident Evil, eu acho a fuder os filmes. Obrigado. Eu gostei dos três. Os três. Tirei a camisa, deu o calor. O primeiro é levemente baseado no jogo. O meu cocô tem fungos é mais regado. O filme. Tem a mansão, cara. Tem o laboratório embaixo. Eu acho a fuder. A escolha da atriz foi a fuder. O lance do computador eu achei bizarro, mas a fuder. A atriz que fazia o filme. Que tem o Hunter e o final do primeiro filme Mira é muito foda, porque eles estão lá presos. Ah, o projeto Nemesis. Daí acaba o primeiro filme com ela engatilhando a arma assim. Com a cidade destruída. Mas é destruída. E o 2? O 2 eu gostei até o 2 foi logo depois? Não, foi um tempo depois. Vou falar da série. Daí, cara, o 2 eu achei tão legal. Eu também curti. Até a parte que ela viu o Nemesis e eu pensei, agora ela vai correr do Nemesis. Mas não. Ela olha pro Nemesis e vai descer a porrada do Nemesis. Ah, não, cara. Tu me chamou de alemãozinho. O Nemesis com aquela baita bazuca destruindo todos os estádios, caralho. Daí ela olha pro Nemesis e vou lá bater nele. Aí a ideia do filme era o seguinte, era confrontar o projeto Alice e o projeto Nemesis. É, mas totalmente o jogo. É, mas eles viajaram, não tem nada a ver com o jogo. Escutem o Hideo Kojima quando ele diz de fazer o filme do Metal Gear. Se é pra fazer, é ele que vai fazer. É, não, ninguém mete o dedo, aí fica essas merda aí. Pronto! Eu achei a fuder. Resident Evil 3. A extinção. Eu gosto do Resident Evil. A extinção dos meus neurônios do terceiro filme. Pô, eu gosto. Mais, eu gosto. Eu gosto. Como é que ela ganhou superpoderes no filme? Peraí, não. Vamos voltar pro 2. Vamos voltar pro 2. Como é que é o nome da mulher lá? Alice? Não. Agil, aquela de saia. Tá, Agil. É. Boa escolha, atriz boa. Boa, muito boa. Tem a Claire, né? No 2. Não cheguei a ver. Frajola. Tem a Claire, por favor. Tem. Eu não tenho. Não. Quem é mais pra falar de mulher, meu? Quem é mais pra falar de mulher? Fala, joga, por favor. Claire, como é que é a Claire? A Claire no 2? Não sei. Não, quem? No 3 também não? Também não. Tá, tem a Jill. É a Jill e a... Estão misturando The Generation, cara. Jill, Jill. Estamos chegando lá. Tá, e a... É a Jill e a Alice. E o Carlos. E a Jill... Tu fala de mulher. E a Jill... A Jill 3 é a mesma? Eu não lembro se é a Jill Valentine também. Ou é só uma Jill? É a Jill Valentine também? Da mesma atriz, né? Mas, bah, o tre... Cara, ela ganha poder. Aquela cena dos corpos, eu acho ridículo. Ela tá no posto de gasolina, sabe? Sim, sim. Mano. Que ela levanta, queima todos os corpos. Ah, me explica o que é. A extinção, tá certo. Foi feito em 2007, assim. O Apocalipse é de 2004. O primeiro de 2004. Eu acho fodeu os três. Quem é o diretor? Esqueci. É o cara falou. O Paul Anderson. É o Paul W.S. Ah, ele faz Showgirls, então? É. Puta. Ah, é bom? Não, o que ficou esclarecido foi aquele golpe especial que ela deu. Detalhe, golpe especial? É um final que tinha. Detalhe é que Albert Wesker aparece no final do terceiro filme escondido no Japão. Ah, me expliquem isso! Por que vocês fazem isso comigo? É tão um holograma, né? Eu não sei. É um holograma do 3. Por quê? Eu não sei, tipo. Acabou o mundo, sabe? Tem zumbi por tudo que é lado, sabe? Mas no mundo inteiro. No mundo inteiro, porque quando mostra a Tóquio, no final tem zumbis caminhando na rua e depois desce subsolo lá e tem o Wesker falando com as pessoas, com um holograma e de repente aparece a Alice e fala com o Wesker. Meu Deus, sabe? Nossa senhora, é mais complicado que o jogo, cara. É complicado. Já que estamos falando do Resident Evil, vamos falar do 2008, né? The Generation. Ah, finalmente! Um belo filme! Obrigado, Capcom! Obrigado, quem queria fazer a coisa. Consertou o erro, só que agora eu vou falar do jogo 4. Esse ocorre em 2005 pela história, e o jogo em 2004. O jogo 4? O Resident Evil 4. E eu gostei do The Generation, ficou muito a foder. Inclusive a cena... Qual é o vírus? A cena é igual do 2. Get down! Qual é o vírus do The Generation? É o T-Virus? É o T-Virus e o T-Virus é usado no irmão da mulher lá com esse sim, nome. Que ele vira aquele Tyrant lá, tipo. Que o T-Virus ele é. William Burke. Ele não é mais inconstante que o T-Virus, por isso que ele vai se transformando várias vezes. É. Essa é a diferença do T-Virus pro T-Virus, sabe? E daí, todo mundo está misturando as histórias, no 4 já é Las Plagas, já é outra história. É, Las Plagas. Vai ter o um filme do 4. Não. É na Espanha, esse o jogo. É. E o 5 é na... É na África. Eu não sei se é na Somália, não sei. É que assim, ó, pra quem assistiu o filme e jogou jogos, o filme faz parte da cronologia do jogo. O The Generation. O The Generation. É em Harvard Hill, nos Estados Unidos. É um ano depois do 4, pra quem não sabe. E a empresa que aparece no final... O IFA. Ah, não a Ifarma. A que compra a Ifarma é a empresa do 5. Aquela que. É a Tramontina. É Tricel, uma coisa assim. Tricel, é verdade. É a empresa que compra a Ifarma que tinha comprado as coisas da Umbrella, que é a empresa do 5. E aí o 5 vai revelar muitos mistérios. É, tudo por trás é o Wesker. É o que há, ele é fodão. O 5 só vai revelar mistério quando dizer o lance da Alice. Ah, que morra! Ah, chega! Eu gostei. Frajola 007. Nosso querido amigo Wimbow. Aí. Alô, House of Dead. Alô, in the Dark. House of Dead. Blu-ray. Qual veio o primeiro, que é? O primeiro foi o... House of Dead. House of Dead. Ano. Meu Deus. Ano 2003. Sega. House of Dead. É um filme... Ele é amador, esse filme. Não é amador, meu. Um amador faria decente. Filme B, aqueles filmes B. E detalhe que durante gigante, é melhor. Durante, sabe? O filme tem cenas do jogo. Quando troca a cena, aparece o jogo. E jogo. O que, que vocês querem melhor que um filme de jogo com cenas do jogo? Mas, pera. Essa é pro Frajola, Primeira aparição nos filmes, eu acho, da Erica Durance. Sabe quem é a Erica Durance? Não tô lembrado. A Lois Lane do Smallville. Pera. Sem peitos, antes já do silicone. Vale uma antes do silicone, ela parece nua. House of Dead. House of Dead, excelente. Tem o 2, não tem 2? Tem. Tem o 2. Aí eu não assisti, eu não posso falar. Não, infelizmente. Ninguém assistiu o 2, seja nem pra DVD. Acho que nem ele assistiu o 2, ele manda. O Alone in the Dark, quando eu vi o trailer, eu pensei, vai ser filmado. Eu assisti. Mas tem o Christian Slater. Eu não sei. Tava Reed. Tem o Slater, que é o cara do pó, né? O pozinho lá. Tu assistiu, né? Quem é o Christian Slater? Cara do Nome da Rosa, que ele é Stargate, já ouviu falar de Stargate? O Nome da Rosa. Que Stargate? Tá, nunca ouviu falar desse filme? Sim. Tem o Christian Slater? Não tem. Quem é o Christian? Meu nome é estranho. Ele fez o da Rosa, ele fez o filme de Outra Volta, o nome do ele fez aquele filme Tempestade com o Morgan Freeman. É, também. Que eles querem assaltar um cara. Não, ele é um ator meio B. Ele era pra ser um cara foda por causa do Nome da Rosa, daí... Mas aí as drogas o levaram para o caminho B. O filme é uma droga, o filme demora, né? Eu não assisti, não sei. Muito ruim. Aquele tour, aquele final. O filme é pra ser de que jogo? É do jogo 1 ou é do jogo 2? Não, não, é uma história nova, assim. É pra ser tipo, do New Nightmare, mas... É, não é. Não é nem o 5, nem o 4, nem o... Bom, mas o 5 nem existe. O Doom é de 2005. Eu assisti com o Julian no Bassotto. Eu acho que ia fuder. Palmas pro Doom? Não chega palmas. Palmas chega... para The Rock. The Rock. É. Sarge. Ah, mas aquela cena lá que ele fica em primeira pessoa lá. Não, o filme tem 10 minutos. 10 minutos tem essa cena aí. 10 minutos em primeira pessoa, eu acho bom. Eu acho filme você, assim. Você. Ah, o filme é como é que tu vai fazer um filme do Doom, cara? Vai fazer um filme do Doom sério. Funciona, o cara vai lá pra Marte e tem os diabos porque vem do inferno. Como é que tu vai fazer um filme? Fizeram muito bem, eu acho. Que ator bom aí. Liberação babá. Ator pra mim. Não, ator pra esses filmes, né, cara? Ele amou o escorpião dele. É ator pra esses filmes, sabe? Não é ator sério, não é? Ele tentou ser sério, mas não conseguiu. Ele nem usa mais o Derval agora, né? Não usa o nome dele. É ator que pariu. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome do Derval? Não sei. Mas ele não usa mais Derval, eu sei disso. É que ele era The Rock porque ele era um lutador, né? Tem um filme japonês chamado Forbidden Siren, que é do jogo do Play. Ah, esse jogo eu é não assisti, de fotografar? Não. Tá não, esse é o Fatal Frame. É. A história Forbidden do jogo Siren. Que eu sei é um negócio louco, sabe? Tipo, é numa vila que as montanhas viram um mar vermelho, as pessoas ficam presas lá, e aí tem um culto misterioso que eles querem ressuscitar um alienígena, e esse alienígena quer que as pessoas mergulhem nesse mar vermelho para virarem um exército de mortos-vivos. Nossa! É uma coisa assim. Que bizarro. É coisa japonesa. Eu não assisti o filme. O filme é assim, sabe? Pelo cu também. O filme é o pai que leva a filha para um tratamento nessa ilha. Só que nessa ilha é tudo almas. É uma coisa meio louca. Eu sei que no final a mulher, essa guria descobre que todos na ilha eram todos mortos. Dead or Alive. Esse é o palmas. Pra comentar isso. Peito, bunda gostosa. Só tem gostosa, meu. Só tem gostosa. E vôlei, que eu adoro vôlei. Não. Ui, eu gosto do vôlei também. Os que tem namorada dizem, eu gosto do vôlei, né? Assisti o filme porque tem o vôlei. Qual é a história do filme? Só com o MC Serginho. Ah, a história do filme é a mesma do jogo. Um monte de gostosa batendo nos caras, peidando. Campeonato Binato, pai. Eu já. Tem uma atriz conhecida. Campeonato da Legião. Eu lembro só o cartaz do filme, mas não assisti. Tem uma atriz conhecida. Tem a mulher do Earl lá. A loira lá. É, a Presley, não sei o que. Presley. vistosos. E tem um monte. Não, a mulher que faz a Tina. No jogo tem a Tina, né? A mulher que faz a Tina é igual a Tina, velho. E tem uma cena muito clássica, ela dá pau em 12 caras enquanto põe a roupa. Porque ela saiu do banho e está só de toalha. E ela põe a calcinha. Eu vi essa cena no YouTube. Claro, é muito clássica. Ué, o filme é o jogo, cara. O jogo é uma naba, o filme é uma naba. Feito, 5 estrelinhas. Só gostosa, beleza. Ela luta já, mesmo? Não aparece nada. Você não aparece nada. O ET. O ET. Dead or Alive. Que legal. O melhor filme de todos pra mim, Silent Hill. Parabéns. Aê. Muito bom. Silent Hill, que é a joia que a gente falou antes, que é o deu certo. Pra quem não sabe, como o Fuca disse, é a mistura do primeiro jogo e do segundo jogo. Exato. Tem elementos dos dois, tem o Pyramid Head, tem a Sibyl, tem a mulher, traz a filha. Dahlia Gillespie. Tem a Dahlia Gillespie no filme? Sim. Mas não é outro nome? Eu não lembro. Não, é a Dahlia Gillespie, sim. Que ela queima a filha, a Alessa. A Dahlia e a Alessa, Não, os nomes sim. Os nomes então são iguais. Mas e o que é engraçado é que ela queima a Alessa, só que só mostra ela sendo queimada no início do Ori. Né? Do Ori. É. O jogo chegou a ser. É verdade, tá pegando fogo a casa e tal, e o caminhoneiro salva ela. Salva, né? O caminhoneiro? Tá toda queimada, né? Sim, ele. Uau, Silent Hill, filme muito bom. Os atores, muito bons. Oh, desculpa dizer, eu joguei o 1 e o 2, saca? Eu entendi porque tinha esse universo alternativo aí no filme, que é coisa da cabeça. De tão que ela foi rejeitada, criou um poder por causa da cabeça dela, criando todos aqueles monstros, cenários sombrios. Sim, e tem um documento dos jogos que explica por que cada monstro daquele jeito, tipo. Explica porque a mente do cara, ele imaginou, é muito complicado. Mas é que de cada jogo muda, né? Sim, cada jogo muda. Cada jogo são os medos de cada pessoa. É, tipo, isso. No do 2 são os medos da mulher. Aí, tipo, os. Se a mulher é enfermeira, toda loucona. Assim. É que os Pyramids Red são aqueles caras que sacrificavam os negros. Mas no filme, cara, o filme é o melhor vilão, é esse cara. Não, mas no filme explica. O filme deu. Eu sei que o jogo, o quinto jogo, como eu falei, com a mudança do cenário, do cenário normal para cenário bizarro lá, é igual no filme. Pegou do filme, chupou do filme, isso aí. E no filme explica o que é aquele nevoeiro, né? Claro. Não é nevoeiro, que é o fogo. Antes do Orange, né? Antes do Orange, saiu esse. Todos os cinzas que a cidade é uma cidade carbonífera. E o cara vai procurar ela lá, ela tá no mesmo lugar que ele, só que ele tá no normal, ela tá no mundo bizarro. Ah, muito foder. Não, sem falar com as cenas do filme, né? As cenas do filme, né, que é igual do jogo do 1, né? Quando ela vai encontrar a mulher crucificada pegando fogo, é a mesma movimentação de câmera, na mesmo beco, é tudo igual. Eu me arrepiei. Muito foder. Acho que eu tenho que ir. What is this? What's going on here? Quem não é fã... Gostou, quem é fã? É. Como eu disse antes, quem é fã gostou porque tem a ver com o jogo. E quem não é fã gostou também porque é um filme muito bom. Eu trabalhava na locadora na época e dizia muito bom. Todo mundo gostava. O Diogo também não jogou o jogo e disse que é o melhor filme inteiro. Só que a diferença dos caras que jogam e que não jogam é o final, sabe? Quem joga acha o final muito foder, quem não joga acha nada a ver. Tá, todo mundo acostumado com aqueles final mastigadão, sabe? Não sei. Tem que ficar mais implícito, né? Pode explicar tudo que nem Fim dos Tempos. Pronto. É isso aí. Mark Wahlberg. Depois do melhor de todos, Hitman. Hitman, eu gostei. Eu sou fã do jogo, admiro. Eu não joguei, eu não vi. E cara, tem a hora que a Gulikenko lá, a mulher do 007 no novo James Bond, sabe? Ela saiu dali. Qual? A Bond Girl saiu do Hitman, ela era Bond Girl do Hitman. Ah. E é que nem no jogo. Ela é Hit Girl. Ela é Hit Girl. É que nem no jogo. No jogo ele é um assassino feito pra matar, só matar, sem sentimentos. Não pega ninguém no jogo. Tanto que no primeiro jogo uma prostituta vai lá agradecer ele com um beijinho e fica tudo sem jeito. No filme também, cara, a mulher se pela pra ele. Imagina a Frajola, a Bond Girl lá do pelado na tua frente e ele. Nah, não tô afim, não gay. Faço isso. Ninguém. É gay, não? É gay? É careca, é gay. O que o ET ia dizer? Que é gay? É, só é furada, né? Ele é tipo o Jason Bourne piorado, né? Ele quer descobrir o que fizeram com ele, né? Ele vai atrás. Ah, tá. Daí o que Jason Bourne ele leva 3 filmes, ele leva um. É por que ele tem aquele código de barra, né? Porque ele é uma agência, ele tem vários hitmans. Ele é o assassino 47, são não sei quantos, sabe? Isso, é. E quando ele, recebe, quando ele vê que ele tá furado nessa, que arrumam pra cima dele, daí vem os 10 que também atrás dele. Assim, ah, é o melhor, né? Isso, basta de se imaginar. Six AM, Christmas morning, no shadows, no reflection. Max Payne, que é uma desgraça, cara. Não vi, não vi. Ouvi falar que é um cocô na playlist. Marco, Mark Wahlberg. Ah, mas é... Fim dos tempos. Mas esse tipo de filme a gente não... Não, consegue Max imaginar. Payne tem uma história foda. Max Payne tem não, uma história foda. Não, eu sei, mas é que... Funciona em jogo, não funciona em filme uma não. história do Max Payne. Cara, funciona porque ele é tudo... Ele é... Olha, é vingança pura, cara. Filme de Deus, filme mataram de vingança. Mataram toda a família dele. Filme de vingança, filme do Charles Bronson. Só que assim. Filme de filme de jogo. Ou Steven Seagal. Ou Steven Seagal. Meu, ótimo de vingança. É, mas ele aí ele ficou 10 anos no hospital. E agora ele está assim, pronto para matar. No, Steven Seagal. No jogo, matam a esposa e a filha. No filme, matam a esposa, a filha, o irmão, o tio, o avô, daí o cara. Ele toma umas drogas, vê bicho. Ah, detalhe, no Max Payne no jogo, tem Bullet Time. Você sabe que o Bullet Time, Bullet Time surgiu de quem? Do Max Payne. Não, Max Payne. E o Matrix, no caso, todo mundo diz, ah, foi surgiu o Matrix. Não, foi o Max Payne. Eles fizeram o projeto do jogo meses antes do Matrix. Já tinha o Bullet Time. E que, de quem é o Max Payne, por todo o jogo? Alguém? Rockstar, cara. Ele é Rockstar. GTA, porra. Saiu antes do GTA? Sim. Não, mas quando eu li a reportagem do Max Payne, o pessoal aguardava muito, muito ansioso o lançamento do jogo. Não, eu vi o trailer, eu achei muito foda. O 2 ia foder. E o Mark Wahlberg, na época que ele fez os infiltrados, ele tava bem os infiltrados. É verdade. É muito bom. Que ele não falou muito, eu acho, sabe? Eu pensei que ele foi bem. Mas o Max Payne, nos tempos, ao menos atrás, o Max Payne, mês passado. Próximos lançamentos dos filmes. Tá, o Street Fighter da Chun-Li. E aí, cara, eu vi o trailer e eu achei uma bosta total. Eu achei que vai ser a fuder, Lana Lang, Chun-Li. Não, a fuder, eu acho que vai ser a fuder. Quem é a Kristen Crawford? Não, é muito gata agora. A atriz não vai dar certo. Ah, eu não sei, esses filmes aí eu não dou nada. Eu também não dou nada. Eu acho a fuder, o Balrog tá com uma bazuca, dá um tiro. Eu acho a fuder. Vocês viram o Vega, né? O Vega ficou legal. O Vega é o... Como é que é o nome do cara do Black Eyed Peas? O Tabu. É o Tabu. Vega, o cara lá. Meu Deus. Não. Depois vai ter o filme do Tekken, que eu... Não, esse aí sim, né? Que vai ser um Dead or Alive piorado, né? Não, imagina... Em vez de mulher vai ter homem. Sim, né? Imagina como é que vão fazer o King. Quem que vai ser o Jin? O Reinhardt. Quem vai ser o King? Salve. O povo vai ser o Salve, já falei com ele. Tá resolvido. Mas o King, cara. O King. É... Eu sou um cara que tem uma cabeça de tigre. Na verdade, ele e é o panda? O panda pode ser um panda, como é que vai ser um cabeça de tigre? E Yoshimitsu e a árvore lá, que é a Mokujin. O Mokujin lá. Lá o Mokujin é uma árvore, como é que o cara tem uma cabeça de uma árvore? Tá, mas aí botaram lá. Mas eu peguei a imagem do jogo pra botar. King of Fighters. É, o filme. O medo. Julio e seu kill. Não, King of Fighters, o medo, né? Bocadinho. Tá, e aí, como é que é a moral desse filme? Eu sei que não vai ter nada a ver com o jogo. Pronto. Começou bem. Segundo, tá sendo filmado não sei aonde. Terceiro, não lembro. Não sei. Terceiro, próximo. É um filme tem... cheio de incerteza. Não tem nada a ver com o jogo. Eu acho que vai ser o próximo. O filme que promete ser muito bom, que é o da última lista, o Prince of Persia. Porque quem tá no filme? O Jake Gyllenhaal e o Jeff Bruckheimer, que é o produtor. O Jeff Bruckheimer? Que é o cara do Pedaço do Caribe. Então o filme é o médio. E outros. E o ator lá é um ator foda. Um ator foda. Eu não sou fez Aladdin. Pois é. Ele fez Aladdin? Sei lá. Não, o ator é o cowboy viado, que não é o Heath Ledger. Né? Não, eu lembro que todo mundo falava, ah, o Coringa vai ser o cowboy viado, não sei o quê, o filme vai ser uma desgraça. É. Foi todo muito mundo bom. Tomou no cu. Então foi muito bom. Como diria o garoto Inox, tomou no cu, fia da puta. É, verdade. Não, cara. O Prince of Persia, o cara tá igual. O cara tá uma tora. O cara tá uma tora. O cara tá uma... E tá igual, e né? Acabaram as filmagens, né? Ontem nisso aí. Tem trailer disso aí já? Não. Acabaram as filmagens, agora vamos pra produção. Ah, vamos pra produção. Vai ter filme do God of War, do Halo, Lost filme, God of War. Sim. Filme do Metroid é pra sair desde que ano aí? 2001? 97. Eu lembro que os caras falavam filme do Metroid, tá bom. Mas eu falei, vou deixar aqui gravado, eu vou morrer feliz quando eu ouvir no cinema, sentado na tela gigante. The Last Metroid is in Kappa City. The galaxy is at peace. The Last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. E o grande mistério vai ser revelado só no final? Vem a nave. Oi, como eu falei, cara, não podem falar quem é a atriz do filme. É. Só um pouco fudei, eu só falo no final, sabe? Sim. Ah, esse cara de Johansson, é ele, velho. Duvido que façam isso, não tem como não. Não tem como, deixa eu sonhar. Não, teria que fazer o filme do Metroid e não falar que vai ser uma mulher, tipo, que nem fosse os jogos, sabe? Mas não tem como fazer isso. Mas daí ele ia falar? Daí eles vão cagar por um homem depois. Não, teria que ser trimisterioso, tipo... Eles não tem como não... Lançar um trailer do nada, saca? O filme já tá sendo feito. Cagando. Mas não, tem tanto filme não que não tem ser... como não. Só tiro. Até o Brian Singer falou que ia fazer um filme do Guitar Hero. Ah, Guitar Hero não. Ele é um jovem. É. Ele achou uma guitarra. Tem que chamar o Slash. Quer se tornar o maior rockstar de todos os tempos. Aí vem o Slash dele. Você tem que treinar. O Slash ou o Tom Morello? O Tom Morello. Fala no Guitar Hero. O Steam. O Slash vai ser o Sr. Miyagi do Guitar Hero. Posso contar uma história, porque o Frajal me lembra o Reptile numa vez numa festa ele vomitando. Parecia um Reptile no Fatality, saca? O ataque ele golpe, ele cuspia e o cara ficava escorregando, saca? Vocês não viram o Júnior? Né? O Júnior era especial, o Júlio que levou... O Júnior vomitou pra frente, sabe? De um jato? De um jato. O Júnior aqui e o Júlio ali. Ele, não sei o que. Deu nada. Bro, pra frente, tudo aqui assim. Cara, o Júlio deu um pulo assim e pousou. Mas quando isso? Foi ano passado. Então. Março. Dezembro! Foi ano passado. Dezembro, já.